2006, revolução através dos versos. Toda honra e glória seja dada ao nosso Redentor vivo. Assim tá escrito: Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Muita fé, muito amor. Licença aí de eu chegar, tru me apresentar. Ter a TV, dos dias pra cá venho pensando. Porque pra nós é mais difícil as provas, sem massagem. Buscando em Deus resposta, mas se tamo sujeito, sigo daquele jeito. Pelos escolhidos herdeiros, que tão no gueto tropeço. Quem sou eu pra julgar? Atira a primeira pedra. Aquele que nunca erra, humilhado. Quem nunca sofreu assim? Cena de Platum, inferno sem fim. Ao redor vários caim, por cifrão din-din. Drama o mal do semelhante e faz tim-tim. Feliz aquele que ainda não nasceu. Infeliz aquele que não se arrependeu. Na rua vi quantos vi ser consumido. Sem direção de Deus tudo é mais difícil. Lembro o início, a coroa, os conselhos, a ambição. Leva ao abismo, ao extremo, ingênuo. Eu mesmo mó frustração, o peso da derrota. Amargo da solidão, irmão. Nem sempre é verão na mente, na vida. Vários baratos surpreendem, é quente. Bate a saudade, a tristeza de boa. Nem tudo é do jeito que a gente pensa. Poeta em decadência, não. Pelo amor, tá tão não se entrega. Sei que tem valor. O que faz, se fez com carinho. Com dedicação, arranhão os espinhos. Ninguém vence sozinho. Isso é fato, pela misericórdia fomos resgatados. E meia lama, a selva de concreto e aço. Mundo selvagem, traição em cada passo, laço. E quantos tentador arrastou o servo pra crocô. Pelo amor resgatou a mão do Senhor e bradou de esperança. Um fervor clamou e veio a bonança. Perseverança, enfim, um espírito forte. Um vento impetuoso que da oeste pra norte. Trouxe vida, liberdade, justiça, paz. Refrigera os novos rumos e conquista. Viva a vida, contempla a liberdade. Amor e devoção à verdade. Por aquele que se entregou por nós no calvário da dor. Muito amor, recebe no alto céus o clamor do pregador. A vida se divide em vários tempos. Tempos de amar a vida, tempos de perder a vida. Na alma estão as dores, os prantos. Segredo do coração, aí é quando só Deus conhece o começo e o fim da vida. Quem partiu, partiu, mas quem sofre fica na esperança de um novo dia. Sem sofrimento, sem lágrimas, sem ter que passar pelo vale da sombra da morte. Nunca mais, morte, nunca mais. O desejo de viver se torna mais forte. Quanto mais se sonha, mais se prolonga a caminhada. Com decepções e tudo, vida amarga é quando se depara com a desilusão que o mundo oferece. Traição, um corte profundo no coração que demora pra cicatrizar. Perdoar aquele que nos tira é contra a natureza humana, mas tem que ser assim. Engolir a seco é o preço a ser pago. Descaso? Não. Sabedoria, isso sim é o que falta. Vivemos pra sofrer, vivemos pra aprender, vivemos pra morrer. Pro mundo, pro velho homem, parece que foi ontem que tudo começou. É assim mesmo, a vida passa, não tem retorno. Faz parte desse jogo, onde o juiz é o tempo. Por alguns momentos, até que chegue o dono da vida. Para nos dar uma nova vida, um recomeço, uma oportunidade de vencer. Sobreviver na arena do dia a dia, construir nossos castelos sobre a rocha. Até a volta, até a derrota do inimigo de nossas vidas. Ei, ei, ei, a arte, arte, arte, ei. Não usamos a crítica, não. Só falamos o que está na Bíblia. E quando eu digo que é por Deus, é só por Deus. Adie, boa, saca, saca, saca. Vida de dor, vida de amor, vida cansada, vida iludida, vida sofrida, vida vivida, viva lutando, viva sorrindo, viva sem desacreditar. Tem muita gente tentando te desanimar. Vários atalhos, vários enganos, vários chorando porque preferem vários problemas, várias mentiras, várias calúnias, vários fugindo. Em um princípio, ei, ei, ei, eu vou tentar fazer você enxergar que é bem melhor a vida valorizar. Seja os venenos que for, seja as barreiras que for, seja as angústias que for, é melhor confiar no Senhor. Pelas vitórias sim, pelas derrotas não. Abra seu coração pra tudo que há de bom. Viva pela vida eterna, só Deus tem a vida eterna. É isso aí, irmão. E quando eu digo que é por Deus, é só por Deus. Pido, Tati, capaz, Artier. Boaz. É só por Deus, irmão. É só por Deus.